avisa que o jogo não é deles. O jogo da vida é do bonecão da estrela. Esse toquinho já foi feito pro iPhone 7 Plus, tá? Por que somos isso? Tô tentando dormir, o celular não deixa. Eita porra, vai carai, toque, toque na cabeça. Tô tentando dormir, o celular não deixa. Eita porra, vai carai, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Portal toque, toque, do toque, La toque, toque, toque, toque na cabeça. Quero mensagem e nem despertador. Você tá me ligando? Fica nessa de horror. Liga pro seu ex, tá? Talvez ele mereça, tá bom? Esse toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque. Solinho é assim, ó. Esse toque não sai da minha cabeça. Fazer isso daí é igual nascer. Só acontece uma vez na vida, tá bom? Bora, minha rapaz. Tô tentando dormir, o celular não deixa. Eita porra, vai caralho. Tô tentando dormir, o celular não deixa. Eita porra, vai caralho. Toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque na cabeça. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Esse toquinho já foi feito pro iPhone 7 Plus, tá?